Tanto peixe na carteira eu chamo de aquário. Olho pra frente e não enxergo um adversário. Nota no bolso da calça, por isso ela engordou. 5 carros na garagem, na conta 6 dígitos. Dentro do Jetta pela Conego. Alvo de flash, me sentindo um astro. Se o assunto é cash, mostro meu extrato. Em 307, eu já avisei que eu fazia isso acontecer. Only faz o dólar chover. Hoje no show tenho o que eu quero no camarim. E por que essas garotas vazias tão querendo correr atrás de mim? Or not? Daddy no walk-talk me chamando pra missão. Dessa vez nasceu na loja e levou estoque todo. Frequentando os lugares que antes não tinha acesso. Mostrando como é possível mudar as regras do jogo. Lembro de cada olhar que antigamente me taxou de louco. Hoje é fácil falar pra não abandonar se eu chegar no topo. Em meio a ratos e cobras, sempre almejando a vitória. Tá sempre guardado na memória. Quem é real e quem se passou? Ano passado eu já tinha falado que eu era a sua melhor academia. Agora sentei a falta que te faz não sentar todo dia. Mas continuo seguindo minha vida e você também. O que será que ela pensa quando se pega pensando na gente? Dinheiro de fato com trap. Sempre tenho mandado pra vir falar de nós na net. Mas nessa época, essa vadia deu um 2 e ficou panqueca. Dinheiro, essa porra nunca vai comprar quem eu sou. Fui certeiro, tenho certeza. Minha fé nunca fez eu crescer, uou. Dentro do Jetta pela Conego. Alvo de flash, me sentindo um astro. Se o assunto é cash, mostro meu extrato. Em 307, eu já avisei que eu fazia isso acontecer. Only faz o dólar chover. Um novo homem, um novo tempo, mas não abandonei meu cupê. A rosa que eu faço valer, ouro, rosa é Cartier. Se eu tô com frente, eu tô pela PG. Bico, pisa, fofo, cê tá em GE. Mas eu só quero vencer. Eu não ligo pro que pensam de mim. Tá um lazer. Aí sendo corona, tapes, meu bem. Mano, eu tô zen. Tô com meu banho, eu sei quem são os reais. Já sofri antes, hoje eu não sofro mais. Somente pro espelho eu olho pra trás. Isso é questão de tempo, irmão. Pega visão, visão, cara certo. Eu tenho dom, sempre no tom. Quero cifrão no meu bando. Come on, baby. Come on, baby. Me sinto no aquário. Acho que isso é um cardume. Eles querem track e eu faço. Sei que eu dou o melhor de mim. Me sinto no aquário. Acho que isso é um cardume. Eles querem track e eu faço. Sei que eu dou o melhor de mim. Qual foi da vida? Esse mano age igual um parasita. Mas sai enguiçado pela minha quadrilha. Meu maninho bateu no rádio que ele explanou o seu plano. Pro Guarulhos a gente tá rodando. Yeah, yeah. Sabem onde e quando. Fala qual que foi a fita. Eu só fumo back por enquanto. Ela pede grife, ela pede goia. Ela quer de tudo que é preta, que é ouro. Eu tô trampando, consumindo mais guys. Eu vi isso acontecer de novo. Se eu tenho um Sprite, eu jogo o Golden. Eu não tô ligando, ainda tão falando. Eu só tô preocupado com a minha gang. Eu tava preocupado com as coisas que a vida ensinou. E na rua bobo não tem vez. Eu tava preocupado e trampando, dobrado e cantando. Das 10 da noite até as 6. Hoje eu seria de frente do Corona T. Na minha cidade quem manda é nós. No primeiro eu fiz grupo, ratei no segundo. E hoje paramos tudo no volume 3. Eu ainda tô de Vivier. Todos negros são de Juliet. Todos negros tão contando forte. Multiplicando e aplicando dote. Hold up, dread preto, negro, eu me sinto takeoff. Eu sei que minha distância pro sucesso é a mesma do meu bolso, peixe e malote. Acabou. Dentro do Jetta pela Conego. Alvo de flash, me sentindo um astro. Se o assunto é cash, mostro o meu extrato. Em 307, eu já avisei que eu fazia isso acontecer. Only faz o dólar chover. Um novo homem, um novo tempo, mas não abandonei meu cupê. A rosa que eu faço valer, ouro, rosa é Cartier. Se eu tô com frecha, eu tô pela PG. Bico, pisa, fofo, cê tá em GE.